estou vivo. Embora alguns me queiram morto, mas eu estou vivo. Disse o Papa Francisco. Agora por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Que o Papa Francisco disse que eu estou vivo mesmo alguns querendo me ver morto. Quem foi que quer? Quem foi que quer? Quem foi que quer não? Quem foi que quer? Quem foi que quer não? Quem foi que o quê? O quê? O quê? Tô doido. Alô, Claudinha. Alô, alô, Claudinha. Claudinha. Isso mesmo, João! Foi isso que o Papa disse, João! Agora, Claudinha, me fale por que que o Papa Francisco falou isso, porque ele deu uma declaração tão polêmica. Quem é que quer ver o homem morto, Claudinha? Quem é, quem é, quem é? Isso, João, porque tem algumas áreas da igreja, João, que é contra o Papa, né? Ah, é, Claudinha? É isso, João. Por exemplo, o Papa, ele é a favor do casamento gay. Ele foi a favor das pessoas se divorciarem, casar de novo. E alguns setores da igreja não aceitam, João. Alô, alô, seu Pereba. Seu Pereba, seu Pereba, seu Pereba. Ô, Marapangu. Seu Jereba. Quem mapingorá? Seu Jereba. Ô, Adiacho, ei. Seu Jereba. Ô, Arauara, Arauara. Ô, Parfuleco. Ô, Arauara. Olha, Cláudia, você sabia que o Papa Francisco é um papa pra frente? Isso. É um papa que é bem assim, sabe, animado, alegre, brinca com as pessoas. Gosta de futebol, João? Ele traz pro São Lourenço da Argentina. Futebol, oh! Ele gosta de futebol, ele não tem nada a falar do casamento entre homem com homem. Ele também é um papa também que, sabe, aceita um monte de coisa, fala em ET, fala em vídeo de outro planeta. Ele é um papa diferente. E aí, Cláudia, as pessoas às vezes lá da igreja que são mais conservadoras, Cláudia, não gostam dessa fisiologia do Papa Francisco, Cláudia. Isso mesmo, João. E é por isso que o Papa fez um desabafo, dizendo que muita gente queria ver ele morto. Que coisa, que mundo louco. Que mundo louco. E atenção, atenção. E aí, será que o Papa vai amarelar? O Papa até brincou com isso. Ele ficou rindo, ele riu. Ele riu. Ixi, meu filho, tava achando graça. Ele riu quando soube dessas declarações da oposição. Que todo canto tem oposição, né, Cláudia? Em todo canto, tem, João, oposição. Tem oposição, João. No Vaticano também tem uma oposição. Tem alguns que não gostam do Papa, não aceitam a filosofia de trabalho dele, né, do papado do Papa Francisco. E aí, não entendem o jeito dele de ser Papa. Perfeitamente, João. Que mundo louco. Alô, alô, Cláudia. O que é que vem agora, Claudinha? O que é que vem? E agora, João, vem a piada do dia, João. A piada do dia. E a professora faz uma pergunta pro aluno. Muito bem, crianças. É hora de falar sobre a história do Brasil. Vamos lá. Começando por você, Dudu. Pode perguntar, professora. Dudu, o que você sabe sobre Tiradentes? Ah, professora. Ele morreu enforcado. Só isso? Professora, o homem morreu enforcado e a saudade acha pouco, é? Ui! Muito bem, gente, vamos lá, final de programa nas garras da patrulha de hoje. Prometemos, claro, voltar amanhã. Trabalharam aqui os radiatores. Eri Soares. Kleber Fernandes, a produção foi Eri Soares, redação Cícero Paulo. Vem aí o VM Notícias, depois tem atualidades esportivas com os craques da Verdinha. Prometemos nessa semana e nós íamos ter novidades. Essas novidades nós estamos ainda produzindo, preparando para poder jogar aí no teu peito, tá? Valeu, galera, até amanhã com mais um programa. Doze horas e dois minutos. VM informa. Você em sintonia com a notícia. Um homem é preso portando armas de fogo, drogas e munições na Grande Fortaleza. O caso aconteceu ontem em Maranguape. Os detalhes com o subcomandante do 24º Batalhão da PM, Tenente Diogo Monteiro. Confira. Na data de ontem, Nós recebemos uma informação anônima e já estava investigando esse fato. Os policiais do 24º Batalhão já receberam diversas denúncias de que um indivíduo chamado Antônio Lincoln Ribeiro da Silva, 21 anos, estava traficando e cometendo outras atividades criminosas na área da Ladeira Grande. A equipe, então, do Força Tática, junto com a equipe da área, se mobilizaram em uma operação para tentar localizar esse indivíduo. Só que, dessa vez, o indivíduo foi surpreendido com a equipe do Força Tática, que estava atrás da sua residência. O indivíduo saiu pulando os muros, né? No caso, um indivíduo chamado Lincoln, saiu pulando os muros e caiu no terreno de uma igreja evangélica. O Força Tática conseguiu fazer a prisão do mesmo. Logo foi localizado junto com ele, no telhado, uma pistola calibre 380, com dois carregadores e cerca de 25 munições. Localizado também um revólver 38, com 15 munições, 37 gramas de cocaína, 3,5 gramas de crack. E em decorrência disso, o Força Tática, junto com os outros policiais, fizeram um trajeto que o mesmo fez, retornaram até o trajeto que o indivíduo tinha feito e conseguiram localizar, dentro da sua casa também, R$ 4.500 em espécie, uma balança de precisão, três celulares e diversos apetrechos utilizados na confecção e na embalagem de drogas. Em virtude da situação, o Força Tática conduziu o indivíduo, foi dado voz de prisão, e ele foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Maranguape para ser feito o devido flagrante. E um outro homem foi preso, suspeito de integrar um grupo especializado em furto de receptação de pneus de veículos em Fortaleza. Os detalhes foram divulgados mais cedo em coletiva de imprensa. Vamos ouvir um trecho do que disse o diretor adjunto da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, Rafael Biasi. Bom, na data de ontem, nós recebemos uma informação anônima, a gente já estava investigando esse fato sobre steps de veículos que estavam sendo furtados. Nós recebemos a informação de onde poderia estar esses steps. Uma equipe foi até o local, montou uma campana, visualizou um indivíduo lavando os pneus na calçada da residência. E ao ser abordado, ele confessou que ele adquiria esses steps sem procedência, bem como ele praticava os furtos também. No local foi apreendido cerca de 50 aros e pneus, né, que o conjunto forma um step de um veículo, bem como jogo de chave de roda, calotas de rodas também diversas, e alicates para cortes de correntes, né? Normalmente essas caminhonetes o pessoal passa uma corrente nesse step para que dificulte a ação, né? DRFVC e foi autuado pelo crime de receptação qualificada. Bom, a gente pede à população que procure a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, quem foi vítima, né, desse crime, levando o veículo, bem como o boletim de ocorrência até a delegacia para ser restituído esse bem. Agora a gente faz o giro pelo trânsito da capital. No cruzamento da Avenida Desembargador Moreira com Antônio Salles, o trânsito é bastante intenso, assim como na Avenida Carapinima, no bairro Benfica. A situação é bem parecida também na Avenida Heráclito Graça e na Bezerra de Menezes. Nesse momento, às 12 horas e 6 minutos, o trânsito é intenso em Fortaleza. E seguem abertas as inscrições para os cursos livres de Escola de Cultura e Arte em Fortaleza. Ao todo, vão ser abertas 12 turmas. Os interessados têm até o dia 30 deste mês para se candidatar. Eles devem preencher formulário disponíveis nos canais oficiais do Centro Cultural Bom Jardim. ZYH589, Rádio Verdes Mares, AM Fortaleza. Redação, Thaís Maria Salles. Apresentação, Francisco Félix. Operação de áudio, William Fortunato. A gente volta à 1 da tarde. Fique agora com o programa Atualidades Esportivas. YH589, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração. Atualidades esportivas, Verdes Mares. Opa! Tá começando o nosso Atualidades Esportivas. Muito boa tarde para todo mundo. 12 horas e 7 minutos, é de agora. até 1 da tarde, no melhor tempero para o seu almoço. É o nosso papo de todas as tardes, aqui o nosso Atualidades Esportivas, terça-feira, hoje tem Libertadores da América, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso também. Dia, ou, aliás, início de semana muito tranquilo, né, para Ceará e para Fortaleza, os dois times se preparando para o final de semana, a Vozão joga no sábado, o time do Fortaleza joga no domingo, e tudo isso a gente vai conversar e muito mais, o que for destaque no nosso Atualidades Esportivas, que tá começando a partir de agora. Na mesa de efeitos tem William Fortunato, a contra-regra de Mariana de Oliveira. A direção de jornalismo é de Ildefonso Rodrigues. A coordenação de programação é do Fábio Ambrosio. E a supervisão de programação é do Kleber Dias. Muito boa tarde para todo mundo, para você que está aí no rádio, na nossa querida Verdinha, no AM810, são 50 quilos de potência, mas a Verdinha está junto com você também. Através da internet, verdinha.com.br, através do nosso aplicativo, onde você leva a Verdinha na palma da sua mão. Tem as emissoras coligadas em todo o estado do Ceará, tem a Rádio Tamoio do Rio de Janeiro, tem um satélite para toda a América Latina, enfim, tem um montão de forma para você acompanhar a Verdinha e acompanhar também o nosso Atualidades Esportivas, que às 12h09 está começando agora! Atualidades Esportivas. E o primeiro destaque é do Vozão. Nem o sol cobre tão bem Porangabuçu quanto você. Fala, Deluiz! Ceará reapresentou na segunda. Treina na tarde desta terça-feira. Gabriel Lacerda deve ser mesmo o substituto do suspenso Messias devido ao terceiro cartão amarelo. No ataque, será que desta vez Thiago Nunes vai mudar? No meio-campo, ele mantém Giovani por ali e Kelvin. Tudo isso só durante os trabalhos da semana. É que dará para Thiago Nunes ter uma certeza para o jogo do sábado. Tá falado, Antero? Tá falado, Del. Daqui a pouquinho tem mais. Fortaleza com ele, com o mestre da informação. Diga, Luiz Eduardo. Ciclo de Aço se representa nesta quarta-feira para mais uma semana de trabalhos, visando o jogo contra o Sport Recife no próximo domingo. Leão de Aço quer voltar a vencer no Brasileirão e encara o adversário que deu muito trabalho para o Leão chegar à vitória no primeiro turno. Valeu, professor. Daqui a pouquinho você volta. É com ela que vem desfilando o seu talento, Denise Santiago. Fala, gata show! Hoje é dia de reapresentação coral, próximo compromisso e último desta fase é diante Floresta, onde o Ferroviário vai precisar vencer e ainda contar com a sorte. Além do próprio jogo, o elenco também vai ficar de olho no confronto entre Botafogo da Paraíba e Santa Cruz, e Manaus e Paysandu. Valeu, gata show! Daqui a pouquinho tem mais. Hoje é dia de Libertadores da América. Palmeiras e Atlético Mineiro fazem o primeiro jogo da semifinal. Amanhã tem Flamengo e Barcelona de Guayaquil no Rio de Janeiro. Destaque em estreia, Giovani cita sonho de jogar pelo Ceará e espera mais chances com Thiago Nunes. Leão prepara a missão europeia e vai visitar clubes como Arsenal, Lyon e Getafe em dezembro. No confronto local, Ferroviário enfrenta o Floresta. A última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro marca todos os jogos às 5 da tarde. Atlético Cearense e Guarani de Sobral já tem os seus adversários das oitavas de final da Série D definidos. O Atlético Cearense vai enfrentar o Paragominas e o Guarani de Sobral enfrenta o Campinense. Tudo isso e muito mais no nosso Atualidades, que já está no ar. E está na hora de cumprimentá-lo, nosso companheiro, parceiro de todas as manhãs na TV e de todas as tardes no rádio, o comentarista que joga com a verdade, o Wilton Bezerra. E aí, seu Wilton, boa tarde. Boa tarde, Antero. Boa tarde, meu querido William. Novo visual. Poxa vida. Não, ele é o único que consegue todo dia estar com um visual diferente. Diferente. E é o mesmo cabelo. É o mesmo cabelo. É interessante isso, como viu? É que pode? Ele tá alto agora. De repente, ele ganhou uma floresta na cabeça. Daqui a pouco ele bota uma trunfinha, um tupete. De repente o cabelo some. É um negócio meio pra circo mesmo, viu? É verdade. Mas parabéns, William Fortunato. Você tá aprendendo rápido, viu, meu filho? Já ouvi ali pela televisão, sabia? Não. Ah, meu amigo. Isso aí, ó, os bracinhos já estão, ó, tomando conta de tudo. Se esgueirando assim pelas laterais e chegando lá. E besta é só o jeito de andar. Mas menino. E Mariana? Mariana parece que até no Canadá ou veio de lá com a sua vestimenta. De um frio que eu não estou sentindo. Interessante. 23 graus e meio aqui no estúdio, a Mariana tá toda empacotada. Tá toda empacotada. Um negócio realmente sério. Uma mulher dessa em Guaramiranga bate os queixos. Mas ela se sente como se estivesse na Europa, né, gelada. É bom, isso é uma viagem que a pessoa faz. Del Luiz, tudo bem? É a pizza lenha. O gosto é melhor, sabia? É melhor. Mas desde que você coma a pizza. Mas desde que ninguém prova, né? O diabo, não é isso? É a distância. Eu acho que com o distanciamento ela vai ficando mais gostosa. Aliás, eu vou dizer uma coisa pra você. A gente só vê mesmo na televisão receitas para não se comprar carne, usar miúdos, peixes, isso e aquilo. Rapaz, eu vou dizer, viu? Pra comer galinha só se for o galo, porque o negócio tá difícil. Só se for o galo. Até a galinha, tá tudo difícil. Del Luiz, nosso querido Dudu. Rapaz, o Dudu cada vez mais, né? Brilhando, cada né? vez mais... Na televisão, curto e grosso, vai lá dar o recado dele. É uma revelação. E o nosso... Revelação já depois da maturidade. Sim. Tem mais isso, né? É como se ele ganhasse um neto. Já com aquela idade, sabia? É a sensação é a mesma. Grande Luiz. Um pequeno passo para o homem. E um grande passo para... O repórter. Um profissional, para o repórter. Aí, mais uma para você, viu, Luiz? Vou aguardando. Não se apequene. E a nossa querida Gata Show. Interessante, eu estava aqui pensando nessa visita que o staff do Fortaleza vai fazer ao Arsenal, ao Lyon ou ao Lyon? É o Lyon. É o Lyon. Chega lá, o pessoal vai chamar de Lyon. É o Lyon. E qual é o outro time? Vai o Getafe também, que é da Espanha. Da Espanha. Boa ideia, excelente ideia. Tem que procurar saber como é que as coisas funcionam. Futebol está uma coisa cada vez mais impressionante. Essa coisa do desempenho e do resultado levado aos extremos. Eu até estava aqui há poucos instantes pensando nessa questão do jogador de futebol. Nós já inclusive falamos a respeito disso aqui. O jogador de futebol, além das suas obrigações com o clube, ele está pedindo a domicílio até Pai de Santo.